Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que as pessoas que pensam em cometer suicídio não tomam essa decisão de uma hora para outra? A maioria dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se os sinais fossem observados e ajudas fossem tomadas. Algo que é de extrema relevância saber é que, seja onde for que o indivíduo peça ajuda, é necessário fazer os devidos encaminhamentos para os profissionais competentes, seja algum representante religioso ou um amigo, não importa. As regras de sigilo devem ser quebradas nestes casos e encaminhados a um psicólogo ou um psiquiatra. O que é importante lembrar é que quem pensa em suicídio pensa em acabar com a dor emocional pela qual está passando e que considera insuportável. Pensa em uma dor de cabeça que não passa. É a mesma coisa, porém em um nível psicológico. A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. Neste mês em que estamos, no Setembro Amarelo, os dados apontam o quanto ainda precisamos dar atenção ao tema. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de carro. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre meninas, após condições maternas, e a terceira principal causa em meninos, após lesões na estrada e violência interpessoal. Embora os números mundiais estejam em queda, os índices ainda são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. A região das Américas foi a única a apresentar crescimento da taxa global de suicídios, com incremento de 6% na comparação com 2010. Cerca de 80% dos casos ocorrem em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e o amarelo a cor escolhida para representar este sentimento. Setembro Amarelo é uma campanha realizada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que tem como objetivo incentivar o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. O número do CVV, que disponibiliza voluntários para atender 24 horas por dia, é 188. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.